Fazendo isso quando eu tô quase beijando outra boca. Me liga só pra tirar meu juízo. Você sabe que eu não esqueci você. Eu amo essa vozinha de pedindo pra fazer amor comigo. Aí eu largo tudo pra ver. Para de pensar só em você. E para de mentir que vai me amar. Deixa eu superar. E deixa eu superar. E para de pensar só em você. E para de mentir que vai me amar. Deixa eu superar. E deixa eu só em você. E para de mentir que vai me amar. Deixa eu superar. E deixa eu superar.